me chame de flor, me chame de bobo. Só não me chame de corno. Só não me chame de corno. Lembrar que fui traído é osso. Pra cima! O meu nome é Carte. O meu sobrenome é Love, bebê. O nome de Creu Produção. Cê tá de brincadeira, toda quarta-feira arrumo uma desculpa só pra me xingar. Vive me ameaçando que vai acabar espalhando, mas o meu chifre tem que respeitar. Me chame de liso, me chame de frouxo, me chame de bobo. Só não me chame de corno. Só não me chame de corno. Lembrar que fui traído é osso. Me chame de liso, me chame de frouxo, me chame de fogo. Só não me chame de corno. Não me chame de corno. Lembrar que fui traído é osso. Portal do Arrocha. Alô, Matheus Kennedy. Grande maestro. Pra cima. O nome de Sacra Produções. Cátilo, meu vivo. Cê tá de brincadeira, toda quarta-feira arrumo uma desculpa só pra me xingar. Vive me ameaçando que vai acabar espalhando, mas o meu chifre tem que respeitar. Me chame de liso, me chame de frouxo, me chame de bobo. Só não me chame de corno. Só não me chame de corno. Lembrar que fui traído é osso. Me chame de liso, me chame de frouxo, me chame de bobo. Só não me chame de corno. Só não me chame de corno. Lembrar que fui traído é osso. Pra cima! O meu nome é Carte, o meu sobrenome é Love.